Aqui é o Diego Flyfish, esse é o Gabi Estática 37, eu tô aqui com a Vivi. Olá. O Fábio Nazaré. E aí, Traz? O Aiken. E aí, povo? E o nosso convidado novamente, o Tarta. E aí, galera? Esse Gabi Estática é potencialmente o meu favorito, que a gente vai falar aqui de Kill Bill, cara, que é o melhor filme já feito na história do cinema, melhor saga já feita. Isso é um vício. É o fanboy de Kill Bill e Quentin Tarantino. Não posso nem falar muito, que vai ser pretencioso, né, velho? Eu assisti só o primeiro no cinema, mas não tenho expectativa nenhuma. Foi só pra assistir, sem nenhum compromisso, não. Pelo posto? Não, pelo posto não. Tava passando lá, eu fui assistir. Porque até então eu só tinha visto do Quentin Tarantino o Jack Brown, né, e o Pulp Fiction. Então eu não achava ele assim um diretor extraordinário, o cara foda, não. Velho, eu fui com muita expectativa. Eu também, na época, eu ainda não era fã do Tarantino, não. Não era nem um décimo do que eu sou hoje, tá ligado? Eu acho que só tinha assistido Pulp Fiction, apesar que eu já tinha achado foda Pulp Fiction e tudo, mas, inclusive, eu acho que boa parte das coisas do Tarantino que eu conhecia não eram do Tarantino, tá ligado? Tipo, achar que o Drink no Inferno era dele. Eu não fui assistir no cinema. Não tinha expectativa nenhuma também, porque eu achava que devia ser um filme marromeno, né? Pô, mas me surpreendeu. Eu tinha visto o trailer, eu tava esperando o filme, mas assim ele me impressionou, cara. Eu achei muito legal também, porque tem várias coisas mesmo que eu gosto, assim, tipo, o lance das artes marciais, do próprio sangue, das lutas, aquela parte que ela tá em coma, assim, no primeiro filme, achei muito bacana. Mas muita gente tem preconceito com esse filme, cara. Não só preconceito, como também, mesmo depois que assiste, fala mal, mas, tipo, fala mal porque analisa o filme de uma forma errada, tá ligado? É. Tem muita gente que leva o Kill Bill muito a sério, eu acho, tá ligado? O que eu já vi muito é nego reclamando do sangue no filme, sacou? Espirra em formas absurdas e não sei o que. Da groselha? É, da groselha que explica. Espirra. É um jato de sangue, né? É o chuveirinho, tá ligado? Mas... ela corta o braço, faz... Mas assim, isso é um lance que foi de propósito no filme, sacou? O nego põe isso como, tipo, como se fosse erro, sacou? Isso, ao invés de considerar como se fosse uma coisa proposital. E até uma forma ele mostrar a violência assim, dessa forma exagerada e caricata, é um jeito dele tirar aquele caráter pesado do filme, né? É uma coisa engraçada, isso, pô. É. Aquilo não é violência, bicho. No sentido laico da palavra, pô, né? E na hora lá daquela luta do volume 1 lá, ela contra os 88 loucos, que tem hora que começa a tocar um rockzinho, tá ligado? É. E ela tá quase dançando ali enquanto mata a galera, tá ligado? É, naquela cena, nego morrendo de tudo que é jeito possível, né, cara? É, cara, ou morrendo ou agonizando. Aí vai mudando, né, a trilha sonora da cena mesmo, né? E muda pra um rockzinho e ela vai detonando os caras, né? Corta o braço, corta a perna. Mas veja só, acho que a gente tá colocando o carro na frente dos bois. O fanboy Diego, diga aí do que se trata Kill Bill, né? Que trata de Kill Bill? É a história de vingança. Só isso, curto e grosso. Simplesmente. Agora, ele aproveitou a história de vingança pra usar uma tonelada de referências de filmes que ele assistiu quando criança, né? Ou filmes ou seriados também, né? Que ele assistiu muito, sabe aquele Kung Fu? Que é até com o David Carradine mesmo. É. Meu pai até também assistia, né? Botou pra eu assistir também, eu achei uma merda, tá ligado? Mas, beleza. Não, que diga de passagem, é uma história bizarra, né, cara? Não sei, eu achei só um outro episódio. Qual era a história? Era o sujeito que era um monge Shaolin que vivia no Velho Oeste, né, cara? As histórias deles passavam no Velho Oeste. E na verdade, em Kill Bill existem três tipos de referência, né? É essa do oriental, né? Artes marciais asiáticas. Referências ao faroeste, né? E qual é agora, seu Madrigo? Vamos ver se você é fanboy mesmo. Plantão médico? Que plantão médico, pô? Plantão médico? Uau! Então, são só três. Porque eu vi o Tarantino falar que se você olhar lá o DVD do Kill Bill, ele fala que aquela sequência toda no hospital lá, que a mulher tá em coma e tudo do volume 1, ele se inspirou totalmente com o Médico, que é uma série que gosta muito. Cara. Não, ele fez uma referência ao seriado, né? Nesse caso. Não é uma referência que permeia todo o filme, né? Ah, todo o contexto do filme, você tá falando. É. Não, não sei, qual é o terceiro, então? Também não sei, não. Ah, porra! Eu não acredito! Por isso que eu tô perguntando pra você, porra. Peraí, qual foram as duas primeiras que vocês comentaram? Foi a parte oriental, né? E a parte do faroeste, né? Eu lembro de ter ouvido alguém falar que tem alguma coisa de Star Wars também, né? Star Wars? É, Star Wars, cara. Agora, eu não lembro quem me falou essa parada, sacou? Veja só, o filme tem muita coisa de faroeste, né? Trilha sonora, tem essa dualidade aí dos samurais com aqueles caras do Bang Bang, né? Aqueles caras que habitavam aquele ambiente. Mas o próprio Star Wars é um filme de faroeste, né? Na verdade. Certo. É uma alegoria, né? É aquele negócio, né? Na verdade é uma referência que já se dobra em cima de si mesmo. Exatamente. Porque assim, os filmes de faroeste inspiraram os filmes de samurai do Akira Kurosawa, que inspiraram Star Wars e que por sua vez inspiraram o Kill Bill, se isso for realmente uma referência verdadeira. No volume 1, ele tem uma tendência maior pro lado oriental, você pode notar, né? Isso. Só que mesmo assim, ele ainda tem algumas cenas que remetem ao faroeste, né? Tipo aquela parte lá da igreja, né? Que tem até o xerife, né? Vai investigar. Esse tipo de coisa, assim. Aliás, aquela igreja é faroeste total, ah, né? Ah, com certeza. No meio do nada, né? E tudo. E já no volume 2, é o contrário. Ele tem mais um clima de faroeste, mas ele também tem algumas partes orientais, tá ligado? Assim, meio que pra dar o balanço. Como a parte toda do treinamento com o Pai Mei, tá ligado? Aquilo tudo ali é totalmente, né? Aqueles filmes de Kung Fu, né? E tem uma sutileza aí, porque no primeiro filme, ele é todo voltado, né, para as artes marciais japonesas, né, samurais e tal. Já no segundo, toda essa parte do Pai Mei são referências a artes marciais chinesas, né? É, tanto que o Pai Mei despreza os japoneses. É, né, cara? Ele diz aquele japa, não sei o quê. Inclusive o ator, ele faz papel de japonês e de chinês, né, pô? É, o ator do que faz o Pai Mei é o mesmo ator que faz, sabe aquele carequinha lá do 88 Loucos? O chefe dele. Ah, é o mesmo cara? É o mesmo cara. Porra! E acho que se fosse descrever o Pai Mei, né? Você vê o próprio Bill faz isso no filme, né? Que ele diz assim, que ele odeia os brancos, né? Despreza os americanos e tem o maior desdém por mulheres, né? Ou seja, no seu caso, acho que ele vai levar um tempo pra se afeiçoar, né? E o Pai Mei, ele não é uma criação do Tarantino. Ele é um vilão de seriados desses. Bem como chineses, japoneses, sei lá, sabe? Bem como o Hattori Hanzo, né, cara? Também não é a criação dele. É, Hattori Hanzo é uma coisa bem famosa, né? É, e ele é uma figura histórica mesmo do Japão. Sabe aquele anime lá, o Basilisk? Isso. Hattori Hanzo tá lá. Ah, ele era líder de um clã ninja na época do Shogunato do Japão. Tem toda uma mitologia envolvendo o cara, né? E o Tarantino pegou a mitologia e colocou no filme dele, né? É. É engraçado que ele fala, né, que tem um seriado lá que os caras têm o Hattori Hanzo como protagonista, né, que eu acho até que um desses seriados foi o próprio ator que fez o Hattori Hanzo no Kill Bill, é o mesmo cara. Agora, ele dizia o seguinte, que o seriado já no Japão era o seguinte, era diferente desse modelo americano, né, tem um seriado assim, os caras faziam alguns episódios, acabava, e se fizesse sucesso, depois os caras podiam fazer, tipo, seriado, sei lá, Ninjas Assassinos 1, depois de um ano, dois, e o cara fazia Ninjas Assassinos 2, tá ligado? Aí fazia como se fosse um outro seriado, e muitas vezes mudava o ator também, né, e tipo, o Hattori Hanzo, ele não era, tipo, o mesmo cara, como se passasse em outra época, né, o Hattori Hanzo segundo, terceiro e tudo. Ele disse, no Kill Bill é como se fosse o Hattori Hanzo 100, tá ligado? Uhum. Se fosse a linhagem ainda, né? E ele aproveitou isso. É, até essa estrutura, né, do filme, do próprio filme, dividido em parte 1 e parte 2 e tal, pode ser visto como uma referência a isso. É, tudo bem que a princípio não seria assim, tá ligado? Ele não queria fazer isso, né? Ele queria fazer um filme só, mas aí é foda. Né? Um filme de 4 horas, né? Ah, tá. Porque o quê? Das duas, uma. Ou ele ia retalhar o filme todo pra ficar, sei lá, com 2 horas e meia, 3 horas. Aí, pô, eu acho que eu não vejo nada que possa ser tirado nos dois filmes. Gente. Cara, eu vou te dizer, eu acho que assim ficou até melhor, sabe? Porque são filmes bem diferentes, assim, isso, se você for ver. Verdade. Tanto que você vê uma luta foda da Uma Turma contra a Lucy Liu no final, né, do volume 1. Apesar dela ser meio curta e tudo, eu acho muito boa. Uma luta também do começo, né? Dela, da Vernita Green lá, né? Que eu também acho muito boa. E no volume 2 as lutas são, com exceção da Ellie Drive, as lutas não são tão fodas não no volume 2. Ele é um filme assim mais, com mais diálogo, né? Uma coisa assim, menos ação e mais cerebral até. O cara que vai pensando que vai ver aquela mesma coisa que viu no volume 1 pode até se decepcionar. Eu me decepcionei um pouco, mas depois eu fui entendendo assim, quando assisti novamente e tudo, eu comecei a gostar. Talvez eu até goste mais do volume 2. Cara, eu vou te dizer, eu prefiro o primeiro. Assim, nenhuma dessas referências que faz no filme, né? Como esses seriado tosco de Kung Fu, filme de Bang Bang, eu não conhecia nenhum, né? Assim, assisti um outro Bang Bang na vida, mas não tinha esse conhecimento todo. Mas do jeito que ele misturou tudo isso no filme, cara, ficou muito foda. E dá vontade até de você ir atrás do filme. Dá vontade de você conhecer, porra. É. A propósito, fazendo aqui um parênteses, eu só fui assistir esses dias aquele filme, aquele Três Homens em Conflito, sabe? Aquele que é o... Sim, é o The Ugly, the Bad... Como é que é? The Good, the Bad and the Ugly. Bom, mal e o feio. Isso, bom, mal e feio. É. Esse filme, cara, eu fui assistir... esses dias. Aí uma hora, pô, eu disse, caralho, velho, toca a música do Kill Bill, tá ligado? Na verdade, é o inverso. É o inverso, né, velho? Porque tem uma música que o Tarantino usa no Kill Bill, tá ligado? Que é desse filme. E o segundo filme também, ele conta a história, pra mim, ele explica mais a história do que o primeiro filme, né? O primeiro filme vai voltado pra porrada mesmo, e o segundo filme, ele dá uma explicada, né, no que tá se passando ali melhor. Eu acho que eu prefiro o volume 2, cara. Treinamento com o Pai Mê, muito bacana. Porra, ah, uma parada maneira dessa parte do treinamento, que é a outra referência ao Bruce Lee, né? Além daquela roupa e tal, é o soco de uma polegada que o Pai Mei ensina pra ela, né? Cara? Eu não sabia disso, velho. Isso é do Bruce Lee, é? É. Porra, tem vídeo no YouTube, cara, dele aplicando o soco de uma polegada numa exibição de artes marciais, assim. Que ele dá um soco no cara, o cara voa por cima de uma cadeira, assim, vai capotando. É, pode cara. Crer. Tipo, isso é uma exibição de vero? É exibição mesmo, não, pô, de verdade. Não, cara. Não foi esse mito que os Mythbusters... Foi quase já isso. Desvendaram, já passou. Foi quase isso. O do Mythbusters, eles tentaram fazer aquele negócio de que você, dentro do caixão, dando porrada, você consegue quebrar e sair da cova. Tá? Não, mas isso não é mito pra mim, isso pra mim é uma mentira incrível. Isso é óbvio que não tem como, né, cara? O que foi que eles fizeram, né? Não, vamos aqui pegar um lutador de boxe, que é porque, tipo, há uma turma no filme, uma guerreira, foda, né? Vamos pegar, então, um lutador de boxe pra simular a força dele batendo no caixão pra ver se ele consegue sair depois. Mas pra mim, isso nunca vai conseguir detonar esse mito, porque pra mim, a uma turma no filme, ela representa uma super-herói, tá ligado? Uma super-heroína. Véio. É, tudo sim. Bem, bota esse cara daí que eles usaram, esse lutador de boxe aí, bota ele pra lutar contra 88 loucos de espada, pra ver se ele vai conseguir matar. Ou seja, não tem como. Não, cara, a partir do momento que o sangue espirra de uma pessoa como se estivesse saindo de um turbilhão, uma mangueira. De uma mangueira, né? De uma mangueira sinistra, você não precisa mais considerar nada do filme, cara, como sendo verdadeiro. Eles não estão tentando falar nada como verdade, cara. Outra coisa que dá ódio é que as pessoas reclamam disso, as pessoas que não gostam do filme. Esse sangue aí, jorrando aí. Tipo, ah, que mentira. Não é possível. Já deu um cético, né? A gente até já falou isso. Dá um ódio, cara. Cara, eu acho isso barato, cara. Eu acho isso barato. Acho que é por isso que eu gosto do primeiro filme. Alguém viu, por acaso, aquele vídeo da crítica de cinema que tá num telejornal e vai... fazer uma entrevista, tipo, acho que na época da estreia do Kill Bill, vai fazer uma entrevista com Tarantino e começa a esculhambar o... Já. É na TV americana. Eu acho que vale a pena colocar no post. Eu vi. Que é o seguinte, a crítica, ela chega assim, é tipo como se fosse um telejornal, né? Aí tem aquela sessão lá... Cara, ela não é bem uma crítica, ela é tipo uma Ana Maria Braga da TV. É uma pessoa, assim, desprovida de conhecimento cinematográfico, você vê assim, de cara logo. Primeiro, ela fala o seguinte, é verdade, Tarantino. Você falou que crianças poderiam assistir Kill Bill, tá ligado? Aí o Tarantino começa a falar, não falei isso, só diz assim, que acho que a partir de 12 anos, dá tranquilo pra uma criança assistir e tudo, ela fala, mas não, isso vai incentivando a violência. Começou a criticar desse naipe, tá ligado? Não, é assim, pô, ela diz assim, por que você usa tanta violência, o seu filme é tão violento? Aí ele diz, porque é muito divertido. Porque é divertido pra caralho. filho, porra, tá ligado? Aí ela chega assim e fala, ah, beleza, então você vai gostar muito de sair na rua e ver crianças violentas que assistiram o seu filme querendo te matar, né? Ele fala, pera aí, filha, você tá falando de vida real, eu tô falando de filme. Quer falar de vida real? A gente fala de vida real. Quer falar de filme? Fala de filme. E o cara começa a escrotizar a mulher, tá ligado, velho? Ele tem que botar isso, a mulher fica nervosa e tudo. Maior pirraça, aí depois ela fala que o filme não tem alma. Ai, cara. Nossa, cara, que coisa miserável. Essa é a mulher que o senhor está um chapéuzinho? É, isso aí. Cara, é muito ridículo. Você olha pro entrevistador e fala assim, não. É, não precisa nem falar nada, né? Só pelo chapéu você vê que ela é uma pessoa, né? Não precisa falar. And they get innocent people die along the way. It's about that kind of thing. Now tell me this. You know, innocent people die along the way because that's, unfortunately, that's the story of revenge. Revenge is messy. It never works out the way you want it. Why the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us imagine? Because it's so much fun, Jan. Get it! Podia falar dos personagens, né? Assim, a primeira coisa que eu tenho a falar dos personagens é que todos são o mais rasos possível. Tu acha, velho? Eu acho, cara. Ah, cara, com certeza. Tem história, cara, os personagens. A mais aprofundada que tem, na minha opinião, é a... Lucille lá, Orange. É, mostra toda a trajetória dela, né? Mas, por exemplo, o personagem do Michael Madsen... Porra, foda-se, tu não sabe nada dele. Não sabe o que ele pensa, né? Não sei porra nenhuma. Acho que a maior característica pessoal do personagem do Michael Madsen é o fato dele ter uma 12 carregada com munição de sal, né, cara? Diga aí. Isso diz muito da personalidade de uma pessoa. É. Mas, assim, o que eu acho interessante é que você não vê lá o grupo lá de extermínio, lá do Bill, né? Você não vê eles na ativa mesmo, né? A não ser naquela partezinha ali da capela no volume 2, aquele flashback, né? Mas você não vê. O que é que acontece? A motivação da vingança da Beatriz Kiddo, né? Personagem da Uma Turma, ela vem de uma coisa que não é mostrada claramente em nenhum dos filmes, em nenhum momento. O filme se passa 4 anos depois disso, né? 4, 5 anos. Quatro. Por aí. Isso. Depois que acontece isso. Esse grupo de extermínio, cada um foi pra um lado, com exceção do próprio Bill e da Ellie Driver, que continua nativa, né? O que acontece? O Bud, que é o personagem do Michael Madsen, virou um cagão, tá ligado? Que tá trabalhando lá e o patrão... Clube de stripper, né? Segurança. Clube de stripper, né, cara? Emprego de merda, o cara tá pobre, morando no trailer, tá ligado? A outra mulher lá desistiu, a Vinita Green, desistiu dessa vida e foi tentar uma vida normal, casou, teve uma filha e tudo, né? É. A Orange, apesar de ter saído do grupo de extermínio, continuou na vida do crime, foi pra a máfia... Máfia japonesa. Yakuza, né? É a máfia japonesa. A Yakuza. Ou seja, cada um foi pra um lado, isso que eu acho interessante, tá ligado? Isso não dá uma profundidade nos personagens em si, mas através desses personagens, a trama fica mais profunda, tá ligado? Ele mostra o depois, né? Não mostra a origem do personagem, mostra mais o depois, né? É, a única que tem a origem retratada mesmo é a Oren. O resto, a Vinita Green, por exemplo, morreu... Já, de cara. É, a Vinita Green acho que aqui mostra menos, hein? É, a primeira, né? Bate na porta dela. E o interessante é que até entre o grupo de extermínio lá, delas, com exceção da L-Drive, todos eles têm um certo um código de ética, né? Um código de ética assassino, por assim dizer, né? Você vê que o Bud reconhece o direito de vingança dela, né? Diz, pô, ela tem o direito de vingança dela, né? Ela não tá errada. A gente f***ou com ela, ela tem o direito de se vingar. Da mesma forma, se você olha no volume 1, depois que logo no começo, quando a Beatriz Kiddo mata a Vernita Green, ela olha pra filha dela e fala o quê? Se você guardar mágoa e rancor de mim, né? Daqui no futuro... Pô, tô esperando você. Tipo, ela reconhece que agora a Nick, que é a filha do Vernita Green, tem o direito de se vingar. Tudo isso é um certo código de ética, né? A própria Orange Yi, ela chega a faltar com respeito com a Beatriz Kiddo, depois ela pede perdão, né? Diz assim, pô, desculpa aí, ter faltado com respeito com você, né, e tudo. Aí a própria Beatriz Kiddo fala, não, você tá desculpada, mas vamos cair na porrada agora, tá ligado? É. Você tá desculpada, mas eu vou arrancar o tampo da sua cabeça, com licença. Ficar o escalpo, né? Escalpo um pouquinho mais profundo, né? Isso é uma tigela, né, cara? Dá pra tomar sopa ali. Vou arrancar um prato de sopa do seu crânio. Eu não lembro. Ela chega, ela arranca só o topo do crânio ou arranca também um pedaço do cérebro? Não, só arranca o topo do crânio. Aí que tá. Ela arranca o topo do crânio, aí a espada da Ratori Hanzo é tão foda que ela faz uma curva, acompanha o cérebro e no final ela... Curva? Cara, fica o cérebro pra fora, né, cara? Mas é isso mesmo. Tanto é que depois quando ela morre... Antes de morrer, a Orenchi fala, porra, era a espada da Hattori Hanzo mesmo, tá ligado? Depois que ela viu o que aconteceu. Mano, e aquela música que toca antes dessa luta da noiva com a Orenchi, né? Como se encaixou bem, né? Sei lá, desse music lá. Eu me assustei. Chega a dar aquele clima, né, de... Porra, o que é foda é que se o Tarantino virasse pra você falar, se o cara, ele entra no MSN e vai falar com você, né? Falar assim, ué, aqui vai ter uma luta... De com espadas de samurai. E eu vou colocar essa música aí, ó. Eu recebi a música. Escuta aí. Vai ser essa música que vai tocar, tá ligado? O cara olha assim, porra, velho, tu tá doido, cara. Tem nada a ver, tá ligado? Tem certeza, velho. Não quer botar o Ennio Morricone, não, que acho que é melhor, velho. Pô, eu lembro que quando eu vi... Essa parada no cinema, cara, o cara ele explodia a cabeça. É, principalmente da Orenchi, né, cara? Exatamente. Que coisa horrível. Tava demorando pra ele soltar uma piada, né? Cara, eu ainda tô guardando meu melhor trocadilho, daqui a pouco eu solto. Nossa. Eu tô com medo, cara. Fala aí, família. Esse filme tem alguma música original dele? Eu acho difícil, velho. Eu não sei. Aquela Bang Bang parece ser original, mas eu não sei. Tipo, aquela música que toca antes, Da noiva chegar lá naquele restaurante onde tá Orange. Ah, sim. Pô, é muito foda essa música. Inclusive, abriu esse Gabi Stadio. Que música foda. E vai mostrando, assim, um pedaço do grupo da Orange e a noiva, né, na moto e tal. Que vai estabelecendo todo o clima pra o que vai vir depois, né? E você vê, assim, pra quem leva Kill Bill a sério, é só pegar essa sequência toda pra ver como é o filme é surreal, né? Começa com a Beatriz Kiddo viajando no avião com a Hattori Hanzo do lado, né? É. Aquele negócio. Isso pós 11 de setembro, né? Isso, é. Cara, mas se você for ver na volta, você vê que ela tá com a Hattori Hanzo do lado e várias pessoas têm espadas também nas poltronas. É, né? É a Ninjas Airline, né? É. São ninjas, tá ligado? Pode embarcar. E também os caras da gangue lá também com espada já na moto, né? E a mulher lá que tava tentando ir escondida com a moto amarela e com um macacão amarelo. É. Ela só não foi mais escondida do que se ela tivesse com um letreiro luminoso em cima dela, né, cara? É, né? Pra você arrumar uma explicação, se você quiser dar uma explicação pra uma pessoa dessa, incrédula, né? Ou simplesmente idiota mesmo. Pra gordinha, né? É, tá pra gordinha lá da TV americana. Você pode dizer que o filme se passa meio que num universo paralelo, né? Sim, sim. É um mundo dele que acontece daquela forma, né, as coisas. É. Tarantino's World. É nessa hora que eu vejo um pouco, assim, uma coisa meio anime, tá ligado? Ah, aquele tipo de coisa. Se você visse aquelas mesmas cenas na forma de anime, talvez as pessoas não se impressionassem tanto, tá ligado? Exato. Tanto que a sequência de anime que tem lá da origem da Orenchi, muita gente acha que não acha tão forçado porque é anime, né? Mas você vê, é bem exagerado também. E é uma cena extremamente violenta. Pois cara. É. Talvez a mais violenta do filme. Acho que sim. É. E, pô, velho, é muito foda. Dá todo um clima, tá ligado? Que genial. O cara diz, não, vou aqui mostrar a origem da mulher que tá dominando a máfia japonesa. Então eu vou mostrar a origem dela em forma de anime, tá ligado? E o anime, diga-se de passagem, com traço foda. Sim, sim. É. E o detalhe que o Bill aparece, né, no anime, né? Como assim? Não, esse eu não sei, né? Cara, aí é que tá. Se aquele cara lá é o Bill, por que que a Orenchi não ficou contra o Bill? Quem é ele no anime? Tem ali uma hora, logo no começo da origem da Orenchi, quando os pais dela morrem, tá ligado que tem um cara com espada? Sim, tem aquele cara lá, mas... Aquele cara é o Bill, velho. Tem uma espada, o anel que ele usa é igual o da mão do Bill, tá ligado? Aquela caveirinha e tudo. Não sei se eu tô ficando louco, né, velho? Vou até ter que dar uma conferida. Sei lá, hein, cara. Eu acho que não é não, velho. O cara de óculos que tá fazendo a mulher de refém? Não, não. O cara da espada. É aquele cara que chuta a bituca do cigarro lá. É, no final. Ah. Fala, povo, aqui é o Diego Flyfish do futuro, né? Vim aqui gravar esse negócio. Só pra dizer que eu tô aqui com o DVD do Kill Bill, volume 1, nas minhas mãos. Na verdade, no meu computador, né? E eu fui conferir lá se os anéis que o Bill tá usando no começo do filme realmente são iguais aos que aparecem na sequência de anime que a gente comentou, né? Eu vi que não tem nada a ver, eu falei a maior merda. Mas, porém, contudo, todavia, nada vai tirar da minha cabeça que aquele cara no anime é o Bill realmente adolescente, ou sei lá, com seus 20 e poucos anos. Bem, é isso, voltamos à programação normal. É, se isso que você tá dizendo for verdade, não faz sentido algum, mesmo que você queira encontrar algum sentido em Kill Bill, né? Não faz sentido algum ela ser do grupo lá de extermínio dele, das víboras lá, não sei o que. É, só se ela tiver uma síndrome de Estocolmo ou um esteroide, né, cara? Eu acho, velho, que ali não é forçado aquilo dali, não. Ela era uma criança, e ela quando viu ali o cara que era o chefão do crime mesmo, era aquele... Matsumoto, né? Aquele cara que era o chefão do crime mesmo, e devia ser o cara famoso ali, né? O Bill era apenas um capanga, pô. Ele era tipo o que da luta contra a Orenchi, não tem aquela Go Yubari, né? Aquela... Go Yubari. Pronto, não tem ela. O Bill era como se fosse tipo ela, tá ligado? Era apenas um capangazinho daquela época. Cara, mas isso não vai fazer você gostar do cara depois ou seguir ele depois, cara. Mesmo que o cara seja só um capanga... Sim, de fato. Aí que tá, isso seria a grande ironia, tá ligado? Ela foi trabalhar depois com o cara que foi assassino dos pais dela, tá ligado? Sem saber, eu acho que isso é uma grande ironia também, que pode acontecer. E o Tarantino, pô, nem ser a primeira vez que ele ia fazer isso. Porque você vê, uma própria ironia do filme é aquilo dele ficar censurando... o nome Beatriz Kiddo, no volume 1, sendo que o próprio Bill chama ela de Kiddo várias vezes, mas na verdade dá a entender que ele tá chamando ela de garota, tá ligado? Ou seja, você acha que isso foi um erro dele, tá ligado? Ele esqueceu de censurar? Ou então, no próprio momento que ela vai comprar a passagem dela, aparece o nome dela também, Beatriz Kiddo. É, aparece mesmo. Eu acho que isso é uma maneira dele fazer uma certa ironia mesmo, uma coisa que é tão secreta assim, na verdade tá na sua cara. Brincar um pouquinho só. Né? Agora aí que tá, a gente entra naquela história que o cara fez uma fama tão grande que às vezes ele pode fazer uma cagada mesmo assim, que a gente vai começar a aceitar, né, velho? E pior, vai aceitar e vai achar foda, né? Sei lá, cara. Eu só digo o seguinte, quando eu saí do cinema do primeiro filme, o segundo eu não vi no cinema, né? Vi na televisão. Eu saí com um sorriso gigante. Velho, e tu deu um what the fuck também depois, naquele final ali do filme? Não, cara, não, porque quando eu assisti o filme, assim, o que mais me impressionou na época foram... as lutas mesmo, né? Que eu achei muito maneiras, assim. Mas aquilo ali, aquela última frase lá do Bill, pra mim pareceu um clichê mesmo comum, sabe? Não interpretei aquilo como ele fazendo uma referência a clichês, né? Eu achei bem comum mesmo, sabe? Não cheguei a olhar por esse lado, não. É, eu fiquei nesse mesmo esquema que o Fábio também. Mesmo porque em filme do Tarantino eu já meio que tô esperando por qualquer coisa, né? Todo mundo que já conhece mais ou menos vai assistir de mente aberta, né? O foda é que eu já espero qualquer coisa e o bicho me impressiona às vezes. Porque você é um fanboy. É, né? Do Pai Mei e falando do Hattori Hanzo. Tem mais algum outro desses atores secundários aí que vocês acham legais e tudo? Cara, eu acho muito legal a participação daquela menina, né? Da... A Gogo? É, da Gogo. Eu acho muito maneira aquela ali. Apesar dela só aparecer aquele pedacinho rápido, né? Mas aquelas brincadeiras que ela faz ali com aquele pseudo nunchaku dela ali, eu acho muito maneiro. Eu achei que foi bem legal, né? Ela pegar assim um duelo de katana com aquela... Aquele é um mangual? Ou Aiki? Você que entende essas coisas aí de armas. Ah, né? Não exatamente, né, cara? Aquilo ali é aquele martelo, entre aspas, que nego usa em Olimpíadas, sacou? Só que com a corrente maior. Ele é entendido mesmo de arma japonesa. Porra, entendi. Arma japonesa com Aiki. Enfim, é aquela bola, né, velho, com a corrente lá. Eu achei foda os caras, eles... botar um duelo de katana com aquilo e não botou de uma maneira que ficou tosca, tá ligado? Ele colocou de uma maneira bem equilibrada até, né? Sim, ele é elegante, cara. Apesar de ele ficar aí nessa dualidade tosco com elegância, que é foda, cara. E tipo, é um mix maluco pra aquela capanga também, né? Botou assim, uma colegial, né? Que é, eu acho que é a maior fantasia dos japoneses, né? colegial, assassina. Eu não diria exatamente dos japoneses, apesar. Ah, é, né, cara? Do Aiken também. Eu diria que essa é uma fantasia meio que mundial. Tá ligado que a fantasia é interpretada errada, né? Porque... A Vi pode até falar aí, né? Porque se for olhar os uniformes colegiais do Japão mesmo, não tem nada a ver com isso que a gente vê aí. A saia até o tornozelo, tá ligado? Mas o uniforme colegial do Japão... Já foi no Japão, Viviane, alguma vez? Oi? Tu já foi no Japão alguma vez? Não, mas as minhas primas que estão aqui agora, elas moraram lá bastante tempo e estudaram nas escolas de lá. Tem escola que não deixa você, as meninas usarem nem brinco. Porra! Tem uma ideia. Tem nada a ver com isso que a gente vê nos animes. Tem a ver, assim, mas os uniformes dos animes são uma versão apertadinha, curtinha, dos uniformes de Vera. E acima da bunda, né, cara? É. E ele ainda usou isso, a colegial, com aquela arma maluca, né, lá, e ainda usando algumas coisas de ginástica, né, os golpes dela lá pra manusear a arma, que ficou muito legal. É um lance engraçado dessa luta, que tem uma hora que defende a bola, e a bola volta e bate na nuca dela, assim. É, tá. Nosso Kika, né, velho? Kika, em volta. Por isso que os manguais medievais, a corrente ficava na ponta de uma vara bem comprida, pra corrente não voltar na sua cara, né? Agora, a morte lá dela, vocês acham meio Boba Fett style ou não? É um pouquinho, né, velho? Mas funciona dentro daquele contexto. Mas funciona bem. Funciona. Afinal de contas, a Beatriz Kida já é... Versada, né? É, versada, pô. Ela tá muito além. Eu acho que ela até apanhou demais, né, velho? E tipo, acho que ela deve pensar, né? Pô, nunca fique perto de pregos, né? De coisas pontudas, né? Quando você estiver sufocando sua vítima, né? Falando de lutas, né? Já que a gente tá falando dessa luta aí. Vocês conseguem definir uma luta que se sobressaia sobre as outras? Velho... Eu não consigo, velho. Eu ia falar que eu gosto muito da Oranchi. Primeira vez que eu vi os dois filmes, né? Eu achava que era a luta, minha luta favorita dela contra a Oranchi. Só que... Toda vez que eu vejo, eu acabo achando outra, tá ligado? Até aquela primeira lá da contra a Venita Green é foda também, pô. Porque a porradaria é foda mesmo, tá ligado? Tem uma hora que a Venita Green, ela derruba a estante da Beatriz Kiddo, pô. Parece até que a gente tá sentindo a dor dela, tá ligado? Ela assim com a mão tremendo, velho. Puta. Você nota o impacto mesmo, tá ligado? Aquela pancadaria primeira é legal, assim, até porque depois ela acaba do nada, né? Quando a filhinha dela chega e ela vai e oferece um café, elas vão tomar. E ela aqui fazendo um café, aí a Beatrix guarda a faca na cintura e vai atrás, né? Você não entende direito, né? É, pô, se você tá assistindo filme alto, na hora você toma um susto, velho. Porque ela vira do nada com um revólver na caixa e dá um tiro. Outra vai, chuta a xícara e joga a faca, né? E acaba assim, a luta que tava foda, né, antes, acaba ali numa sequência só, né? Sabe qual o momento que o filme te pega? É nesse exato momento que a menina chega, que ela desce do ônibus escolar. Porque é uma situação muito inusitada, velho. Tá uma porradaria lá, aí de repente chega a filha da Venita Green. Ó, não sei se vocês conseguem lembrar da primeira vez que vocês assistiram, a reação que vocês tiveram com todo esse começo, né? Porque beleza, você é apresentada com a mulher sangrando, levando um tiro na cabeça, né? Aí você já fica aquela porra, que é isso que eu tô vendo aqui, o cara não entende direito. E depois já vai pra aquilo dali. A pessoa vai lá, toca a campainha, começa aquela música infernal que o Pânico usa direto, das sirenes, e a porradaria começa sem diálogo nenhum, tá ligado? E do nada, o filme para pra dizer, você quer café? Você gosta de café com creme? Eu acho que a primeira vez, eu não sei se eu tô lembrando errado, mas eu acho que a primeira vez que eu assisti, eu imaginava que aquilo ela tava indo na casa de uma... Sabe aquelas coisas, estilo Han Solo quando encontra o Lando, tá ligado? Que começa com briguinha assim, não sei o que lá, depois já, meu chapa, tá ligado? Eu achei, porra, velho, eu acho que isso deve ser a saudação dos assassinos, tá ligado? Começa uma briga. Pesada a briga, né? É, né? É igual personagem de quadrinho, herói de quadrinho, tem que cair na porrada antes de se aliar. Acredita que eu fui, né, velho? Agora veja só, elas começam ali a conversar como se elas tivessem sido realmente amigas, né? É verdade. Mas durante o filme você não percebe isso, né? A impressão que dá é que a Venita Green chega lá e mata ela como se estivesse matando qualquer outra pessoa. Foi contratada pra aquilo, né? Junto com o grupo lá. Eu não acho que elas seriam amigas, não. Eu acho que a Beatriz Kidd, ela só tinha mesmo simpatia pelo Bill. É isso que fica estranho, meio estranho, assim. A gente nota que existe meio que como se fosse um... uma rixa até, tá ligado? Que cada um, como se cada um quisesse tomar o posto do outro, tá ligado? Principalmente a Ellen Driver, né? Principalmente, ela fala lá que odiava ela, respeitava ela, mas odiava, né? E o, não, e o próprio... O próprio parte lá do diálogo no começo do volume 1 também, que a mulher fala, né? Mamba negra, né? Eu que deveria ser a mamba negra, tá ligado? Você mostra que já tinha uma certa inveja, né, dela, sei lá. Mas será que ela não diz isso por causa da cor dela, não? Ah, eu tive essa impressão de que ela falava que ela devia ser a mamba negra por causa da cor dela. Será, velho? Eu entendi errado. Se foi isso, eu... Olha, Tarantino perdeu pontos comigo agora, hein, velho? Caralho. Mas tem um boato aí que vai ter um Kill Bill volume 3, né? É boato mesmo? Não. O Tarantino confirmou mesmo. É de certeza. Segundo o IMDB, tá pra 2014. Pode crer. Mas olha aqui, ó, no IMDB já tá aqui Uma Turma, a Daryl Hannah, votando como Ellie Drive. O Carradine não pode mais, né? Carradine não. Pode. É. E tá aqui também como possível, tá ligado? A mulher que fez a Sophie Fatale, tá ligado? É Julie Dreyfus. Isso. Aqui também, tem história pra contar. É o que eu tava falando com a Vi antes de a gente começar a gravar. Porque aquele lance, como que o Bill fala de vingança, a gente pode ver quem assistiu Poderoso Chefão sabe melhor que ninguém que a vingança, e que assistiu Chaves também, né? Que a vingança nunca é plena, né? Matar alma e veneno. Porque... Porra. Mas e que o Bill é diferente, cara. Ela sente prazer na vingança. Não, mas o que eu tô querendo falar é que a vingança, ela nunca é plena em que sentido? Ela nunca vai terminar, tá ligado? Porque a partir do momento que ela se vinga, quantas pessoas... Cara, e as famílias dos 88 loucos, cara, que querem se vingar, tá ligado? Diga aí, velho. Quantas pessoas já querem se vingar agora, né? Só quem não quer matar ela é a mãe daquele menino, né? Que ela deu umas palmadas na bunda dele com a espada. Né? Cara, tem aqui, falando desse negócio dos filmes do volume 3 e 4, tem aqui uma entrevista que o Tarantino deu em 2004, que ele falava dessa sequência já. Até que ele fala assim: eu já fiz a mitologia toda, Sophie Fatale ficará com todo o dinheiro de Bill. Ela vai criar Nick e que irá pegar a noiva. Nick merece sua vingança tanto quanto a noiva merecia dela. Eu posso até filmar um par de cenas dessas agora, e então eu posso ter as atrizes enquanto elas estiverem nessa idade. Eu não sei se eu queria ver isso não, sabe? Então. Pelo o próprio IMDB, o modo IMDB aqui, tá, né? E isso que você falou também da Sophie pegar todo o dinheiro do Bill, eu tava crente que a Sophie tinha morrido, velho. Não. Não mostra. Você acha que ele matou ela? Não mostra. Não mostra, mas eu imaginei pelo jeito que ela tinha deixado ela pra contar tudo pro Bill e tudo. E do jeito que ela tava chorando, desesperada ali, eu tava crente que o Bill ia matar, ela, é. Se por muito menos ele deu um tiro na pessoa que ele amava, que era a Beatriz Kiddo, né? Não, acho que pra mim, eu não cheguei nem a pensar nisso, cara, quando mas eu assisti, não. Mas não, é que o nome dela não aparece naquela lista da Beatriz, né? No final, ela não... É uma subquest, tá ligado? Ela não é o objetivo principal, né? É o bônus. Porque eu acho que se ela aparecer, deve ser num prequel, talvez. Também, né? Tem aquela, né? A Ellen Driver também não morreu, mas, porra, ela ficou toda fodida. Tá sem os dois olhos. Que por sinal, a maneira como aquela luta termina é muito maneira, né? Eu achei, pelo menos, assim. É, eu gostei desse final dessa luta. Já tá acabando aqui, eu acabei esquecendo de soltar o trocadilho, velho. Não. Ai, esperou tanto. Peraí, o que eu devo dizer pra você poder soltar o trocadilho? Cara, fala assim. É, eu não sei como foi que a Uma Turma conseguiu matar 88 loucos, velho. Eu vou dizer. Cara, eu não sei como a Uma Turma conseguiu matar 88 loucos. Não, pô, você achava que ela tava sozinha, mas era uma turma, tá ligado? Nossa! Uma Turma. Essa é do meu irmão, velho. É do meu irmão, cara, tem que dar créditos a ele. Ele tá por aí perto, por acaso? Não tá. Tá, então procura ele pra mim e dá um tapão na nuca dele, cara. Por ele ter parido essa ofensa no mundo. Decirte Fala galera, aqui é o Diego Flyfish e esse é o Gabi Estática. O Jopal entrou. Chama ele aí. É tudo a lei do Lady Murphy. Ah, vou continuar gravando. Não, larga gravando, pois tem nos erros de gravação. É, larga. É, pode ser. Ele tá no Skype? Ou só no... Já entrou. Oi, ele aí. Opa. Alô? E aí, velho? Opa. E aí? Meu computador tá me sabotando. Ele tava aqui esperando você pacientemente, pô. Aproveita que tava esperando, espera aí mais 5 minutos, por favor. Beleza, beleza. E eu tô aqui com o Ike, hein? Ah, ele era líder de um clã ninja na época do Shogunato dos Estados Unidos, se não me engano. A porradaria começa sem diálogo nenhum, tá ligado? No máximo, cachorro, eu vou te pegar, tá ligado? No máximo isso. E do nada, prepara. Pra dizer, você quer café? Esse cachorro, eu vou te pegar, pegou mal pra caralho. Não, e é f*** também o que o cara fala dessa parte, né? O que ele fala sobre as Hattori Hanzo, né? Que ela chega assim, a L-Drive pega a Hattori Hanzo da Beatriz, né? Olha assim, tipo, f*** da espada, aí olha assim pro Buddy e fala, você tem também uma, você tem uma Hattori Hanzo, né? Não tenho tudo. Essa aqui é melhor ou pior do que a sua, né? Aí ele diz, cara, você quer comparar uma Hattori Hanzo? Compare com todas as outras espadas que não foram feitas pelo Hattori Hanzo, tá ligado? Porque é incomparável, você não pode comparar uma com a outra, tá ligado? Mas... tipo, como se o cara realmente fosse f***. É, mas ele mesmo diz, quando ele faz a espada, né, que ele... disse que é a melhor obra dele até o momento, né? Mas não sei se é só o caô ali que tá jogando. Se bobear, né, cara? É, né? Pra todos. Todos os assassinos que vêm se vingar, né, meu? Falou isso. Ele começa, né, a dar um ano filosófico, né, guerreira do cabelo amarelo. Né? Parece que tá falando a coisa mais foda do mundo, né, cara? Guerreira do cabelo amarelo. Só sei de uma coisa. A gente não pode encerrar sem falar da morte de David Carradine. Ah, velho. A morte real, você tá dizendo. A morte real. Não a morte com os 5 toques no explodir do coração. Eu diria mais, né? A morte completamente bizarra do filme. Isso é bizarro. Até agora ninguém sabe direito como é que foi. Na verdade, né? Sabem. Eles só não querem contar porque é vergonhoso demais. Eles têm vergonha, na verdade. Mas né? Diga aí, Aiken, como foi que o cara morreu? Pergunta logo pra mim, né? Claro. Você é o rei da bizarrice aqui do Gavestado. Porra, valeu. Mas então, ele, cara, o cara conseguiu morrer enquanto ele fazia uma prática de masturbação bizarra lá, cara. Que o cara, tipo, eu não conheço, não sei muito bem como é que é essa parada, não, mas o cara enrola uma corda. Mas um corda, amigo seu assim. Sabe, né? É, mas um amigo meu me contou. Mas parece que o cara enrola, assim, uma corda no moleque e no pescoço, sacou? No moleque. E se pendura, é. E se pendura, aí o cara... A falta de oxigenação no cérebro faz o efeito do orgasmo mais sinistro, sei lá. É uma parada muito bizarra, cara. A questão da parada é a falta de ar mesmo. É uma parada que, tipo, não vale a pena, cara. Eu acho que se ele fosse num puteiro, arrumasse uma parada assim, eu acho que ele sai no lucro. Fala pessoal, Diego Flyfish aqui, mais um Gabi Estática e mais um bloco de notas. Eu tô aqui com a Vivi. Olá. Para os nossos recadinhos. Primeira coisa, é agradecer a todo mundo que comentou no último Gabi Estática sobre folclore bizarro, né? Um tema aí, ideia do Fábio e do Rafa. E o que é que a gente resolveu fazer agora, Vi? Não sei. Deu um branco, pera. Se você não sabe, eu falo pra você. A gente vai agora eleger a cada bloco de notas o melhor comentarista, o que mais contribuiu, o que mais deu informações para o post do Gabi Estática como um todo. Ah, é verdade. É verdade. Lembrou? Lembrei. Nós usamos aqui o nosso método muito democrático. E quem foi a pessoa, quem foi o comentarista do ano? Do ano não, né? Desse podcast do ano é muita coisa, né? Mais humilde, né? Mais humilde. Mas o comentarista desse podcast foi o Davi. Então, mas o Davi a gente resolveu dar um destaque para o comentário dele porque ele realmente contribuiu, sabe? o lance lá da perna cabeluda que a gente falou no último Gabi Estática. A criatura, a perna cabeluda, né? Não é uma mera perna cabeluda. Então, ele é lá de Fortaleza e ele disse a versão de lá, que é bem mais escrota do que a versão que a gente comentou no Gabi Estática. Ele disse que era realmente um monstro medonho, né? Que... Na verdade, é uma perna cabeluda mais perigosa, né? Porque a outra só chutava a bunda dos outros. Essa não, pô. Essa é uma perna cabeluda de respeito. O que é que essa faz? Ela eriça os pelos e os deixa afiados como prego. Além de ter uma boca de piranha na região do joelho, e dentro da boca ainda tinha um olho. É uma perna muito foda. Pô, a gente separou o comentário dele, mas teve muita gente comentando lá, que eu até nunca tinha visto comentando lá, contribuiu um pouquinho com a informação bizarra, né, do post. Achei legal, né? O Yaren, que era um cara que não comentava há bastante tempo, ele voltou, tá comentando lá também. Teve também o Alak, teve o KR087Inc. Teve o Polar também, comentário super relevante, né? É, maldito. E cadê a traça, Vi, pra ler aqui o e-mail que a gente recebeu? A gente estamos começando a receber e-mails, olha só que coisa. Qual delas? A 38, por favor. Tá bom, vou chamar. Vou pegar, né, que vou chamar. Olá, amiguinhos! Eu já estou aqui! E aí, ó, traça, aqui, ó, a cartinha que a gente recebeu. Quem é essa cartinha? Tá aí pra você. Lê aí, abre aí. De quem é a cartinha? Ah, tá! É o nosso amiguinho Dragon Slayer! Posso ler? Lê aí, já tá. E aí, pessoal! Fiquei feliz de ver que vocês voltaram com o Gabi Estática e que a dona Traça leu o meu e-mail! Ai, obrigada, Dragon Slayer! Não foi você que leu o e-mail! Era mais é, também achava. Gostei muito desse último do Folclore Bizarro. Eu tinha muito medo das histórias que um tio meu contava. A gente morava perto de uma pequena mata fechada e tinha muita história que vinha de lá. Aos poucos, soube dos anteriores também. Acabou. Acabou. Então, beleza. Estamos autorizados a comentar. Então, se você também quer ter a sua cartinha lida aqui por uma das minhas outras irmãs, é só escrever para engavetados@gmail.com. Tchau, gente! Tchau, né? Então, olha só, eu tava vendo aqui. Não sei se você entendeu esse negócio que ele falou aí. Fiquei feliz. Vocês voltaram com o Gabi Estática? É, acho que a felicidade dele foi que a gente voltou com o bloco de notas. Ah, não sei, então eu entendi errado. O que eu tava achando que pode ter acontecido, que é uma coisa que a gente não fala com tanta frequência aqui, que a maioria dos podcasts são semanais, né? Não será que ele achou que a gente era semanal e não fizemos, né, da semana passada? Será? Enfim, né? Não sei qual foi sua intenção, Dragon Slayer, mas aproveitando essa deixa aqui, só lembrando para os novos ouvintes que a gente, ou melhor, comunicando para os novos ouvintes, o Gabi Estática, ele é quinzenal. É, tá ligado? Se você entrar no nosso site e encontrar a tirinha ao invés do Gabi Estática, é porque é semana de tirinha isso. E não semana de Gabi Estática. Fica sempre uma semana, uma quarta-feira tirinha e uma quarta-feira Gabi Estática. Então fiquem ligados aí. Beleza, mais alguma coisa, Vi? Ah, também tem negócio, tem o Twitter, né? Se vocês quiserem seguir o Gaveteiro no Twitter, é só ir lá na página inicial do nosso blog, que tem lá, Twitter, siga. Ou então, @ogaveteiro. Isso, exato. Também temos comunidade no Orkut. Feita por quem? Porque ele sempre gosta de citar o nome dele. Comunidade no Orkut feita pelo Alexandre Skywalker. Ai, eu fico tão feliz. Temos o nosso fórum feito por nós mesmos. Então, quem quiser conversar com a gente aí, participa do nosso fórum, entra na nossa comunidade, segue a gente no Twitter e acho que é só. Não, ainda tem mais uma coisa pra falar. Eu queria dizer que quem quiser linkar a gente, é lógico que não precisa nem avisar isso, não precisa nem dizer que a gente agradece, né? Mas beleza. Tô falando isso porque a gente recebeu recentemente dois links inesperados, né? Foi. Primeiro foi no blog Nada a Ver. O nome do blog, nada a ver, não tô falando que não tem a ver com o site, né? Que é o blog do Marcelo, ele tem um videolog lá e tudo. E onde mais, Vi, que você falou lá que a gente recebeu um link também? Sim, teve um link do blog Cine Clube Laguna. Ele linkou lá a crítica do Fábio sobre o filme Cinema, Aspirinas e Urubus. Pois é, e se você tem algum blog, se você citar a gente ou qualquer coisa assim, que a gente tenha conhecimento, é lógico, né? A gente vai falar aqui no Gabi Estático o nome do seu blog. É isso aí. Espero que tenham gostado do melhor gabichato que a gente já fez, que foi esse de Kill Bill. Ah, não. E espere que o próximo será de Pulp Fiction. Ah, não. Awful sound, bang, bang. My baby shot me down. I've killed a hell of a lot of people to get to this point. But I have only one more. The last one. The one I'm driving to right now. The only one left. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.